nossos corações apaixonados. Queria viver com você um conto de fadas, uma linda história com final feliz. Filme com cenas de ação, paixão e romance, que toque meu coração, mesmo sabendo que é ficção. A realidade dói, sem você fico perdido. Homem-Aranha, minha Mary Jane, Super-Homem, a sua Lois Lane, até o ogro tem o seu amor. A bela adormecida, um beijo do príncipe acordou. Como eu queria ter você aqui, seria o homem mais feliz do mundo, feito uma criança ao ver Papai Noel. Oh, oh, oh. Como eu queria ter você aqui, nem que fosse só por um segundo, subir em suas tranças e tocar no céu, minha Rapunzel. A realidade dói, sem você fico perdido. Minha Mary Jane, Super-Homem, a sua Lois Lane, até o ogro tem o seu amor. A bela adormecida, um beijo do príncipe acordou. Como eu queria ter você aqui, seria o homem mais feliz do mundo, feito uma criança ao ver Papai Noel. Oh, oh, oh. Como eu queria ter você aqui, nem que fosse só por um segundo, subir em suas tranças e tocar no céu, minha Rapunzel.